era final de, da pista no 7, não vai interferir com sua aproximação. Oi, Salvador, gol na 164. Gol no 164, livre pouso, pista 10, vento 140 graus, 062 de nós. Foi autorizado, 164. O gordo 51, decolou 03, chame o controle 1208. 1208, gordo. Localizador visual, gordo 008. Gol 2008, complete a aproximação, chame a torre em 118 decimal 95. 1800, 2008. Controle Salvador, gordo 51. Gordo 51, contato radar na decolagem, soa para nível 160, saída da EL. Gordo 51. 5160 na da EL. Põe 738, final de 7 milhas 10. Bastante história com a BTR. A bordo, 3 horas e 55, alterna Galeão. Pátio Indy Alfa, Pontifera Torre, 118, decimal 95, altímetro 1011, tamo ruim, boa tarde, tá 3805. Pátio Indy Alfa, 1895, 1011, boa tarde. Do 2230, chame Centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 1260. 288, 1260, obrigado, boa tarde. Visual e baixar travado. Gol 2008, continue a aproximação, aguarde pista livre. 08. O Libra direito, chame no 219. Libra direita, solo 219, 1164. Vai prosseguir o táxi, seguindo a viatura Follow Me, aguardando a viatura Follow Me para ingressar no pátio principal. Após vai segui-la e vai reportar no através do portão 62, hein? A viatura e reportar no portão 62, é o de porta. Boa tarde, bom número 64, boa tarde, via Alfa, reporte antes da Juliette com ingresso. Alfa, está dizendo. 19-6264, antes da Juliette. E a Juliette agilizando, portão 02, 1964. Ok, aguardando a aeronave da TAM, ingressando para a posição 2, vamos para o portão de número 2, ingressando pela Juliette, 1964. Firmo, já está livre ingresso, portão 02. 964. Disque Bravo, isso em cópia. Romeu Whisky Bravo Whisky, Rio de Janeiro, Serra Bravo Romeu Juliette, nível 400, 400 está autorizado. Guia Pé Zulu 10, até ESMAP, Eco, Serra, Mike, Alfa, Papá, ESMAP. Após direto Lúvito, Lima Uniforme, Vitor Tango, Oscar, Lúvito. Após direto Barbacena, Bravo, Bravo, Charlie, após conforme rota do plano. Decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, Motiva. Aciona 5564, controle 120, decimal 8. RCA, livre pouso 17, vento 140 graus, 05 nós. Livre pouso 17, que é RCA. Tá 3283, ali mantém, pista 10. Ali mantém 10, 3283. A bordo do Whisky para o Whisky? Torre em ajuste 1011, tem um bom voo, Whisky para o Whisky. Salvador, boa tarde, Papa Tango, Oscar Tango Vitor, informação Romeu, para mantenha escuta, Oscar Tango Vitor. Mantenha escuta, Oscar Tango Vitor. Solo é o Papa Tango, tripulação. O Brasil Force 2580, clear to cross, runway 10, via taxiway Delta, report before taxiway Alpha. That's correct. Solo é o Papa Tango, triplo Oscar. Prossiga, triplo Oscar. Tô aqui aguardando o Follow Me, tô vendo duas caminhonetes aqui, mas até agora ninguém se habilita. Sim, Confirmo, mantém a posição, já foi solicitado. Quem mantém a posição e aguardando a doutora Follow Me. Informe, já foi solicitado, ok? Ok. Gente, eu vou follow, vou no 164, antes da direção. Mantém a posição, no 164. Follow, gol 2008, boa tarde. 2008, boa tarde, via Alfa. E vai dar passagem à sua direita, o tráfego está na Delta, o tráfego da Força Aérea. Depois vai seguir o via Alfa e reportar sobre a Juliette, está visual com o tráfego? Sim, Matheus, dando passagem à Força Aérea. Aí vou reportar da Juliette. Tem um Embraer 135. Brasil, report to 5, receive, approve taxi via Alfa, and report before taxi with Juliet. Alfa, report, report Juliet, 25, ele vira. Tem uma 10, 3805. Pelo Quebec Serra, solo 09. Frequência livre a estacionar. Posso passar no vídeo? Provavelmente eu vou aguardando para a volta do Santa. Seria para o 4116? O 4116. Doutor, para sequenciamento, manterá presente para o limite QD Mike 1110 Simba. Simbra. Vai manter a presente pro limite 1-1-0 de Simbra, 5-1-1-1-1-1-1. Dê o trip 5-4-9-0 para a Petrolina, quando possível. 3-2-8-3, decolou 09, chame o controle 1-2-0-8. 0-8, boa. Salvo Salvador, retorno 03 na hotel para cruzamento. Mantenha a posição, retorno 03. Trip 5490 Petrolina, 200 está autorizado, a rota direto, decola da 10 com curva esquerda, Momo, após voa Cogbu, Kilo Oscar, Golf Bravo Uniforme, Cogbu, apoio direto Petrolina, aciona 5044, controle 120 decimal 8. IP 5490 para Petrolina, nível 200 pela rota proposta, saída na Momo. Decolando da onde com curva esquerda, atenção, Cockpú. E o transponder é o 5044, a frequência 298, confere. 1208, controle, trip 5490, na parte 3, chame pronto, pushback, acionamento. 1208, grato. 0 grau, 0612 de nós. 0-0-3805. Direita, via Índia e Alfa, ponto espera da 10, vai chamar a torre novamente em 1-8-95, altímetro 10, 1-1, bom voo, triplo Oscar. Obrigado, abraço. Oi. Tango Oscar, Tango Vitor, no seu aguarde para a volta. Tem escuta, Tango Vitor. Voo no 164, ingressa Juliette, destino ao portão 10, portão 10, no través do portão 8, vai seguir a viatura Follow Me até o 10. Juliette, portal 10, chega a viatura através do 8, no 164. Brazilian Force 2580, follow the Boeing 737 ahead of you. After via turn your left via Juliet, Apron 1 and India. On the taxiway Alpha, call 118.95, altimeter side 1011. Have a good flight and good day. Brazilian Force 2580. To call the goal, Juliet, on the point, tower 18.95. 5, decolou, ISO 1-1, chame o controle 1208. 208, grátis, bom serviço. 11, sendo que no através do portão 08 vai manter a posição e aguardar a viatura Follow Me para seguir lá até o 11 após. 7, dentro Força Aérea, Juliette, 11, através do 8, espero Follow Me. Alfa Tango Oscar Tango Vitor, voo local, confirme, corredor Axé, até o farol e após vai prosseguir sobre o voo em Veracruz. Axé, farol, corredor Veracruz, até no através de Paris, após através de Paris, pro da rotatória em final da noite, o Oscar Tango Vitor. Tango Vitor, voo local, 1 mil pés, 1 no 7, está autorizado com curva direita, ingressando no corredor Axé, acionando 0126, controle 120 decimal 8, torre 1, 18 decimal 95. E reporte estabilizado, azul 4116. Proa 090 para o ILS X-Way, descendo para 2000, o azul 4116. Como era estabilizado? Estabilizou 85. Voo 1885, complete a aproximação, chame a torre em 1 no 8 decimal 95. 1895, 1885. Para o táxi, chama a torre 10895, 1011, o altímetro, bom voo, Oscar Tango Vitor. Chamar a 10895, Oscar Tango Vitor, obrigado, bom trabalho. Grau 06, dúzia de nós. Brazilian Force 2580, hold position. Hold position. O 1885. O 1885, vento no 10 graus, 06 dúzia de nós, livre pouso, pista 10. Prezado 10885. Chané 6326, está presente, vou na proa de Mari, para interceptar a chegada Mari, descendo para nível 050. Quem negar 10, 11. Controle Salvador, boa tarde, é o Papatango, triplo Oscar. Papatango, triplo Oscar, contato radar na decolagem, sou para nível 430 no perfil de Dael. Subindo para o 430 na proa de Dael, Papatango, triplo Oscar. Estabilizou ele, é o azul 4116. Azul 4116, complete a aproximação, chame a torre em 1 no 8 decimal 95, bom pouso. 1895, obrigado. 1895, 4116. 1895. Papatango, triplo Oscar. Siga na escuta. Seguindo o perfil da Dael? Confirma, perfil da Dael. Meia, continue a aproximação número 2 para pouso. 10, Bridge, Repesulo 1-6. Belo Horizonte, Brise, posto conforme. Decola da 10, curva direita, na Dael, Leda Motiva. Controle de saída 1208, assinando 5051. Tenerme 6315.3. Trolling 208, no portão 3, chame pronto, pushback 6315. Vamos lá. 05, prossiga. Possibilidade de coordenar junto a Recife, a gente vai direto, bridge. Afirmativa, aguarde coordenação 3805. A sua escuta, muito graça. Turno 03, livre cruzamento de imediato, pistão no zero, prossegue via Delta e Alfa, reporte antes da Juliette para prosseguir. Quadro Breia de Graça, 3805. Azul 4116, livre pouso, pista 10, vento no 4100 graus, 06 dúzia de nós. Livre pouso no 10, azul 4116, tá bastante travado. Gente. E 283, na escuta do controle? Dan 3283, na escuta do controle, Salvador? Antes da Juliette, para prosseguir. Segue a esquerda, Juliette, contorno canteiro central, ingressando no pátio principal, após India e Alfa, ponto espero no 0, torre 1, 8, decimal 95, altímetro no 0, 1, bom voo, Netuno 03. 108, 95, ponto espera, Netuno 03. dia, Salão 985 da Gol. 5, boa tarde, Alfa, Juliette, Portão 62. Alfa, Juliette, 62, já. Boa noite, 85. Sala Xerene, 142. Não, não, 42, prossiga, formação Romeu. Recife da Romeu para Recife. Recife, 642, autorizado 350, via Peruísque 58, decola da 10, curva esquerda, subida Puca, após Jamo, após Caju, aciona 5066, controle 120, decimal 8. 580, clear to line up and wait, runway 10. Clear to line up and wait, runway 10. Azul 4196, solos 18, livre à direita, chame no 219. Livre direito 219, azul 4196. 5 decimal 1, alterna 13395. 125, 13395, boa tarde. Boa tarde. Tá 3805, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13395. 251-3395, grato, boa tarde, vamos servir, sem até a volta. É. E a Alfa vai reportando seus bilhetes para ingresso do 4196. É Fox Trot X-Ray, decolou 19, chame o controle 1208. 208, boa tarde. Terminado, chame Aracaju em 120, decimal 3, bom voo. Aracaju 203, batido do Alberto, portaria 2704. Muito obrigado. Muito bem. Controle Salvador, boa tarde. Mike Fox XRA de Coluna 17, na Prodetail. Oscar Tango Vitor, livre da colagem no 7, vento no 20 graus, 059. Linha Fox 2580, clear to runway 10, wind 120 degrees, 05 knots. Clear to Fox, runway 10, by Linha Fox 2580. Torre Salvador, Netuno 03, Cantineira Delma 01. Netuno 03, a linha em mantém, pista no 0. A linha mantém, 03. Mike Fox X-Ray, suba para nível 430 na saída da EL. 430 na subida da EL, Mike Fox X-Ray. Tango Triplo Oscar, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13395, Triplo Oscar. Tiro de fire e tiro. 2395, triplo. Estando 03, disposição. Tango Vitor, decolou os 21, no chame o controle 1208. 1208, acho que pega. Brazilian Force 2580, radar contact at departure. Climb to flight level 380, arbor departure. Arbor departure, climb to flight level 380, 2580. Controle Salvador, Papatango Oscar, Tango Vitor. Papatango Oscar, Tango Vitor. Controle Salvador, mantenha sob condições visuais. Confirme destino. Retorno para Salvador, senhor. Apenas retorno de pista, cheque de equipamento. Assim que possível, vetores para final da 17 ou prossegue nos corredores. Gente, mantenha corredores, reporte no farol da barra, Oscar Tango Vitor. Reporte no farol da barra, Oscar Tango Vitor. Bordo 5-1, na escuta do controle Salvador? Let Recife 1-0-3, decolou os 2-3, chame o controle 1-2-0-8. Chamarão controle 1-2-0-8, tenha uma boa tarde. Controle Salvador, é o Netuno 03. No 03, controle Salvador, contato radar na decolagem, suba para nível 090. Subindo para o 090, perfil da saída lotar, Netuno 03. Chané 6326, desce para 2000 pés, QNH 10111, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, Chané 6326. 2000 pés com 1011, autorizado o procedimento ILS X-Ray, tomará estabilizado 6326. Force 580, fly heading Arbor Position. Arbor Position, 2580. Action, fly heading LFO position, LFO position. LFO, 2580. Papai Romeu, Mike Fox, X-Ray. Suba para nível 360 restrito, foi na proa de BDF, está presente. 360 BDF, Mike Fox X-Ray. Tango, Oscar Tango Vitor, na escuta do controle Salvador? Escuta, Oscar Tango Vitor. Após o farol da Barra, pro eu através de Paripe, reporte no meio. Gente, após o farol da Barra, pro eu através de Paripe, Oscar Tango Vitor. Bom, meu Mike Fox Trot X-Ray, chame centro Recife, frequência 125, decima 1, lanterna 13395. 251, Mike Fox X-Ray. Cavaleiro Xenia 6305, Bush, leve estacionamento, portão 3. 5490 para o pushback, acionamento. Tá livre, 5490, chame táxi. Botará. localizador, o Chinê 6326. O Chinê 6326, complete a aproximação, chame a torre em 118 decimal 95, bom pouso. 1895, 6326, obrigado, bom trabalho. Salvador, muito boa tarde, o Chinê 6326 foi eleito. O Chile 6326, livre pouso, pista 10, vento no 70 graus, 079. Livre pouso na 10, Chile 6326. Chama no solo, transmissão muito baixa. Sonzinho na Romeu Alfa, setor que vai sobrevoar. Para o saco. O Chinê 6325, 169, 430, Galeão. Da Índia Alfa, ponto esperador, 118, decimal 95, altímetro 1011, tem um bom voo. Chinê 6315. Direito de Alfa, 2895, 1011, obrigado, boa tarde. Solo Salvador, o trip 5490 acionado, ponto para o saque 50 bordo, 4 horas de alterna Salvador. Parte 3, parte principal, Indy Alpha, ponto de espera, torre 118, decimal 95, altímetro 1011, bom voo, trip 5490. Trip 5490, Indy Alpha e torre grato. Ascatango Vito, ciente, complete a aproximação, chame a torre em 118, decimal 95, bom pouso, Ascatango Vito. 1895, grato, Ascatango Vito. Número Alfa, voo local, está autorizado, 1000 pés, da 17, curva à direita, inicialmente ingressando no corredor Axé, após para prosseguir no corredor Bonfim, em coordenação e autorização do controle, sobrevoo em Feira de Santana, acionando 0171, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Chinê 6326, sobe 31, no livre à direita, chame no 219. 219, 6326. 5 para acionamento táxi da colagem, altímetro no 011, no bom voo. Fala, boa tarde, 6326, de branco. 326, boa tarde, via Alfa, após Juliette, portão 01. Alfa, após Juliette, portão 01, né, 326. O Chinê 6315, na escuta? Boa tarde, escuta. Chinê 6315, a linha e decola, pista 10, vento no 40 graus, 049. 7 mais 1 minuto, né? Ok. Confirmando pronto? Aqui, pronto. O Chinê 6315, a linha da coluna 0, vento no 40 graus, 049. Final no 7, Oscar Tango Vitor, baixou e travou. Gente, Oscar Tango Vitor, livre pouso no 7, vento no 4, 0 grau, 04 nós. Livre pouso no 7, Oscar Tango Vitor. Décimo zero. O Astro 8, décimo zero, backup, décimo zero, Brasília, só 5, 5, 5. Salvador, muito boa tarde, é o TP5490, pode esperar. TP5490, a linha mantém, pistão no zero. A linha e mantém o TP5490. Alô, Salvador, me 326. 6322, só uma curiosidade, senhor. Qual o motivo desse fechamento da taxa entre a Índia e a Juliette? Da Taxway Alpha que cedeu e não tem previsão para início das obras aí, ainda não, ok. Ah, tá certo, obrigado. Satango Vitor, solo 34, confirme estacionamento. Privado backtrack, reporte livrando. Salvador, Xené 6315, boa tarde. Xené 6315, boa tarde. Contato radar na decolagem, suba para nível 360, saída da EL. 360 da EL, 6315. Odo 967 da Gol para o Galeão, requereu 360. Salvador, Xené, 6315, pode ir lá na parte da EL. Afirmativo, 6315. Da EL, 6315. Negativo, plano 967, mantém a escuta aguardando, previsto da EL, Leda Motiva. Da EL, Leda Motiva. O 966 é o controle de Salvador, desce para 2000 pés, que é negar 1-0-1-1, autorizado a chegada da Mari. 2000, solicita a presente flor de dura. Flor de ITAP, 1966. Flor de ITAP, 1966. Oscar Tango Vitor. Cinco 4 9 0, decolou 37, chame controle 1208. 208, 5 4 9 Controle, muito boa tarde, a trip 5490. 490, contato radar na decolagem, suba para nível 200, saída Momo. 200 na Momo, 5490. Controle Salvador, Netuno 03, 0090, posição lotada. Ciente, Netuno 03, reporte a 60 milhas do VR Salvador. Reportará a Netuno 03. 5490 da presente, vou aí na proa de Cogbu. Na proa de Cogbu, 5490. Que bravo isso, é o Justino 011, autorizado o táxi até a Papá, reporte no ponto de espera para ingresso. Netuno 03, chame Centro Recife, na frequência 126.85, alterna 12545, Netuno 03, bom voo. Na 3154, controle de Salvador, desça para nível 050, quem negar 10011, autorizado a chegada da Mari. 1011, descendo para o 050, melhor 5000, pode vai direto zona? Vem na proa de ITAP, 3154. ITAP, já, 3154, posso considerar a restrição? De Alfa, 010011, e no ponto espera, 1895, boa tarde, bom trabalho. 1895. 1895. Na escuta do controle. Estou descendo a 6315. 315, prossiga. Prossiga, vou amante lá. Oxa, né, 6315, aguarde coordenação. Tá vendo? É 315, passa nível 130, chance Centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 13395, coordene proa de Motes, vai com o mesmo, Oxanem é 315. 351-3395, obrigado. Whisky Bravo Whisky. Vento no 50 graus, 0,6 dúzia de nós, livre decolagem no 7. Salvador, Xené 6142, espera 1 no 0. O Xené 6142, a linha decola, pistão no 0. Vento 150 graus, 0,6 dúzia de nós. Você vai ter que manter mais um minutinho aqui no ponto 0. Tente, reporte pronto, o Xené 6142. Vai lá. Já na Memeral, falei mantém, pistão no 7. Whisky Bravo Whisky, decolou os 4-4, chame o controle 1208. 208, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, é Papa Romeu Whisky, Bravo Whisky. Papa Romeu Whisky, Bravo Whisky, contato radar na decolagem, sou para nível 400 no perfil da DEL. Questão saída da EL, vou na torre de DEL. Ciente, voando da EL 400, esse Bravo Whisky. Gol 966, autorizado a final do procedimento de LSX-ray, reporte estabilizado, gol 966. Portaria estabilizado, gol 966. Já 3154, continue descida para 2000 pés, QNH 10011. 2000, 1011, Tan 3154. Pronto para decolagem no ponto 0 agora, o 6142. Bolsonaro é 6142, livre decolagem no 0, vento no 50 graus, 079. Livre decolagem no 0, Bolsonaro é 6142. VP 5490 prossiga. Autoriza direto Petrolina, dá presente. Confirma pro ideal pra Petrolina, 5490. Só um minuto. Ideal 351, abro. Autorizado, direto Petrolina, 5490. 5490 direto, legal. Índia November Alpha, livre da colagem no 7, vento no 50 graus, 07 nós. Livre da colagem, cabeceira 17, Índia November Alpha. Serra, formação Sierra, prossiga. Serra, Cairo, meu pés, down no 7, está autorizado, corredor Axé, aciona o padrão 0123, controle 120, decimal 8, torre 1, 18, decimal 95. Serra, anterior para o B? 1895, torre 1011, altímetro, bom voo, Quebec Serra. 8 a bordo, autonomia para 5 horas e 5, formato lá no acionamento. 2, 9, 5, obrigado, boa tarde. O gol 2019, vai formação Romeu, autorização para Ilhéus 240. Escuta 2019. Escuta 2019. O Índia November Alpha é a torre? Fazendo cotejamento, chama agora o controle 120 decimal 8, Índia November Alpha. Sente. O Xané 6142 decolou aos 48, chama o controle 1208. 208. Voo no 966, livre pouso, pistão no 0, vento no 60 graus, 0,6 dúzia de nós. Livre pouso na 0969. Oxalé 6142, é o controle de Salvador. Contato radar na decolagem. Confirme o nível da saída. 350 na Jama, pouca Jama. Oxalé 6142, acione transponder 5066. 5066. Controle Salvador, boa tarde, o Papa Romeo, Índia November Alpha. Papa Romeo, Índia November Alpha, controle Salvador. Mantenha sob condições visuais, um do meu pé, corredor axé. Mantenha sob condições visuais, corredor axé, um do meu pé, o Índia November Alpha. Índia November Alpha, confirme, sobrevoa em Salvador. Prossegue para Feira Santana, via Dolce. Gente, Índia November Alpha, reporte Farol da Barra. Reportará Farol da Barra, o Índia November Alpha. Oxalé 6142, acione transponder 5066. 5066, já está acionado. 1967, qual pega Galeão? Sim, 967. 967, Galeão, 360, autorizado. Aerovia Upper Zulu 10, até SMAP, Eco Sierra Mike Alpha Papa, SMAP, após conforme rota do plano de voo, decolada 10, com curva direita na subida da El, após Leda, após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, Motiva. Aciona 5113, controle 120, decimal 8. Confirme transponder? 5113. 360, via rota do plano, pesolo 10, SMAP, DCT, Lúvito. Saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5113, controle 208. Correto, 967, portão 2, chame pronto. Whisky para Whisky, passa nível 220, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, 95, bom voo. Recife 251, 3395, boa tarde. Solo 51, livre à direita, chame no 219. X-Ray, reporte estabilizado, tá 3154. Autorizado, ele é X-Ray, tá 3154, reportará estabilizado. Portão 04. Alfa, CDF para 04, 96. Boa tarde, 1884 da Gol, na frente do Atis, autorização Aracaju. Aracaju, Gol 1884, 230 está autorizado, por 677 aerovia, decolada 10 curva esquerda, Puca, Jamo, Caju, aciona 5116, controle 120, decimal 8. Autorizado, 230 para Aracaju, decola 10 curva esquerda, Puca, Jamucaju, Golf 677, 516, 208, está no portão 612. 612, pode pronto, Golf 84. Salvador, Azul 4065, nível 340, Campinas, com informação Romeu. 45, 35490. Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, Bridge, após intercepta, Open Zulu 16, até Belo Horizonte, após direto Trive e após conforme rota, aciona a correção da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, Motiva. estaciona 5111, controle 120, decimal 8. Gente, autorizado nível 340 para Campinas, rota conforme, decola pista 10, primeira curva direita, Dael, Leda, e depois de Leda, voa direto Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, intercepta Upper Zulu 10 até Bridge, Upper Zulu 16 até Bravo, Hotel Zulu, depois Trive e rota conforme. Transponder 5111 e controle de 6120, decimal 8, azul 4065. Portão 09, azul 4065, chama pronto, pushback, sonometro. Obrigado, vai reportar pronto. Via pátio militar, reporte na hotel para o cruzamento da pista no zero. Gente, reportar na hotel para o cruzamento da pista no zero, do turno 05. NEMEA 1142, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 12545, com voo. 12685, 12545, Recife, bom dia, boa tarde. Quebec, Serra Livre, Sanar, Chametaxi. Prossegue o Nobio Pés via corredores e após Candeias, atende para 2500 pés, se possível. Sente, Índia November Alpha. Índia November Alpha, dá presente, vou ir direto Feira de Santana. Presente, Feira de Santana, Índia November Alpha. Salvador, boa tarde, Jean 3154, final ILS 10, baixar de checar. Boa tarde, Jean 3154, livre pouso 10, vento 120 graus, 0612 de nós. Livre pouso, pista 10, Jean 3154. Reporte no ponto de espera da Papá. Serra, a Lima tem pista no 7. Táxi 2017, coordenação. Não entendi. Alfa, pode ser de quem? Coordene com a equipe do solo, é o gol 2017, chama o pushback no 11. Afirmativo, pode andar com a equipe do solo, chamar para o resultado. Firmo, coordenando, chama pronto para o táxi 2017. Retorno 05 da Hotel para cruzamento da pista 10. Lambda direita, 219, 3154. Quilo Quebec Serra, livre da colagem no 7, vento no 20 graus, 06 dúzia de nós. Reporte na Delta para prosseguir. 7 vai cruzar a pista 10, encontra na Delta para prosseguimento. Retorno 05. Paulo, boa tarde, Altan 3154, Livrona 64. Altan 3154, táxi de Alfa. Antes da Delta, guarda a passagem do tráfego da Força Aérea. Um bandeirante está ingressando na taxiway Delta. Depois vai segui-lo e vai reportar antes da Juliette, da 3154, está visual com o tráfego. Afirmo, senhor, vai manter aí na Alfa antes da Delta para passagem do tráfego. 305 ingressa na Alfa e após Juliette, contorno canteiro central, ingressando parte principal, Índia e Alfa, ponto espera 110, vai chamar a torre 118, decimal 95, o altímetro no 0111, tem um bom voo, Netuno 05. Está ingressando na Alfa, depois Juliette, Índia, 18,95, ponto espera, Netuno 05. Serra, decolou ao 00, chame o controle 1208. 208, obrigado. Controle, boa tarde, Kilo Quebec Serra. Então, Kilo Quebec Serra, controle de Salvador. Mantenha um no meu pé, sob condições visuais. Corredor Axé. Poderia voar direto da Iribis 2500? Afirmativo, autorizado. 2500 pés na proa de Caíribes. Da Iribis 2500, obrigado. Para o táxi, gol 2-0-1-0. 2 horas e 20, alterna Salvador, PLB 5-3. 3154, vai ingressar Juliette, portão 05. Na Juliette, para o 05, 3154. Gol 2017, copiado, pátio Índia, ponto espera torre 118, decimal 95. Altímetro no 011, tem um bom voo, gol no 2017. Pátio Índia, ponto espera 118, decimal 95, com o número 1, 2017, ponto espera. Agora são 1802, considero chamado de pouso 1940. Negativo, senhora. Aos 1840, o Índia 90 Alfa. Gente. Controle Salvador, muito boa tarde. Salvador 44632. Já está próximo ao hotel e tudo está aqui com informação certa. Azul 44462, muito boa tarde, a sua identificação. Desça para nível de voo 050, voo ITAP. 50 Pro de Tápio, 44628.